do que ser de alguém por dó. Antes só, como um barco abandonado, que viver só a teu lado. Sim, meu amor, antes só, antes só, que ser de alguém sem carinho. Antes só, como folhas em vai e vem. Antes só, que seguir no teu caminho, ao pé de ti mais sozinho, mais sozinho que ninguém. Sim, meu amor, antes só, antes só, como uma rua deserta. Antes só, que pedir o que não tens. Antes só, que ficar de porta aberta, sabendo bem que na certa, oh meu amor, tu não vens. Antes só, sem ilusões nem desejos. Antes só, nas horas boas e más. Antes só, sem ninguém a quem dar beijos, do que à espera dos sobejos, dos beijos que o outro dás. Não, não, amor, antes só. Antes só, sem ninguém a quem dar beijos, do que à espera dos beijos, dos beijos que o outro dás. Não, não, amor, antes só. Eu penso em ti logo ao nascer da aurora, e quando o dia vai chegando ao fim, nunca me esquece, e dormindo embora, sonho a aventura de te amar assim. Antes de ver-te, flor do céu caída, nem me recordo como então vivi, nem já me atrevo a suportar a vida, vivendo um dia sem pensar em ti. Oh, rosa branca, delicada e pura, que ideal brancura, que mimosa cor! Lembras um astro que do céu tombasse, que por mim poisasse na roseira em flor. Se o teu olhar iluminado e casto pôs em meus olhos refletindo o céu, quanto mais fujo, quanto mais me afasto, mais perto vejo o teu olhar do meu. Oh, rosa branca, luminosa e viva, linda rosa esquerda,

pôs no campo alecrim, deu as flores à primavera. Pai, deu-me esta voz a mim. Come on.